señora, señora do amor, señora do amor, a minha linda rainha. Virai costas, virai costas a Castela, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Senhora, senhora do amor, senhora do amor, a vossa capela cheira. Cheira a cravos, cheira a cravos, cheira a rosas, cheira a cravos, cheira a rosas, cheira a flor a laranjeira. Senhora, senhora do amor, senhora do amor, eu para o ano não prometo. Me amor.